Ficheiro 22. Segunda parte. 1886 a 1910. Existe o dever e o dever obriga a que fique. Maria Amélia de Orleães e Bragança. Genealogia dos Bragança. Dom Luís, 1839-1888. Casado com Dona Maria Pia, 1847-1911. Tiveram dois filhos, Dom Carlos, 1863-1908, e Dom Afonso, 1865-1920. Dom Carlos casou com Dona Amélia de Orleães, 1865-1951. Tiveram dois filhos. O mais velho, Dom Luís Filipe, 1887-1908, e Dom Manuel II, 1889-1932. Dom Manuel II casou com Dona Augusta Vitória, 1890-1965. 1. Estação da Pampilhosa, Portugal. 19 de maio de 1886. Queria ir à janela, mas o pai mandou-a ficar quieta. Amélia, senta-te, disse, invulgarmente nervoso. Se fores à janela de língua de fora, os portugueses vão achar que Carlos mandou vir mais um cachorrinho para o seu canil, comentou divertido Phil. Phil, isso não é maneira de falares com a tua irmã, repreendeu a mãe. Amélia olhou-os com ternura. Vou ter tantas saudades vossas. Se tens saudade desta parvoeira pegada, então desiste já de casar com o príncipe herdeiro de Portugal, ripostou a condessa de Paris no seu tom brusco e direto. Amélia e Phil trocaram olhares divertidos e a mãe fingiu que não percebia que troçavam, enterrando a cabeça no livro que estava a ler. Chiquita entrou naquele momento e, olhando para a sua querida sobrinha, exclamou de espanto: Levanta-te, Amélia, quero ver bem esse vestido. O vestido de seda moiré azul, com as mangas brancas, as cores da bandeira portuguesa, feito à medida para usar na primeira vez que pisava solo português. Tia, veja-o assim, implorou envergonhada. Deixa-te disso, levanta-te, dá uma volta. O olhar de admiração do pai comprou a sua imediata felicidade. Subitamente sentiu-se eufórica. Estava livre do bibe para sempre. Ajustou o chapéu da mesma cor e sorriu abertamente. Chiquita bateu palmas e Levavasseur sorriu-lhe da outra ponta da carruagem. Phil assobiou. Amélia corou. Teria Carlos vontade de assobiar como Phil quando daqui a menos de meia hora a visse descer na estação da Pampilhosa? Sentou-se de novo e olhou através da janela. A carruagem mergulhou no silêncio. Viu-o ao longe, rodeado de gente que gritava vivas. De uniforme a rigor, a presença de Carlos não passava despercebida. Aflita, pôs instintivamente uma mão sobre o coração que batia acelerado. Não podia voltar para trás, só continuar em frente. No momento em que pusesse um pé naquela plataforma, seria portuguesa para sempre. Pertenceria a Carlos para sempre. Lembrou-se do que Levavasseur tantas vezes lhe dissera, que as escolhas, por melhor que fossem, implicam sempre perdas. O olhar fixou-se sobre o pai, depois sobre o mal e Phil. Deixariam de estar a seu lado a todo momento. A partir daqui, percorreria o caminho sozinha. Aceitou o braço do pai e respirou fundo. A sua voz tranquila dizia-lhe baixinho: Vais descer pelo meu braço e pôr o pé na plataforma firme. Não tenhas pressa e olha em frente. Aqui só estará Carlos, que seguirá connosco até Lisboa, mas deves cumprimentar e sorrir a toda a gente. Nada de timidez nem de olhos no chão, porque este povo que acorreu a ver-te é o teu povo, que tens de saber conquistar e merecer. Um pé Depois outro, os dois pés na plataforma. A banda tocava o hino, as bandeiras pendiam das paredes, as pessoas gritavam de entusiasmo. A cabeça dobrada para esconder a altura, a mão que se estendia para outras mãos. E subitamente só os braços de Carlos em seu redor e um beijo quente na cara. Estremeceu de medo, de prazer, de susto. O Conde de Paris e a comitiva de 50 pessoas que iam descendo atrás da princesa estacou. Luísa largou a mão da ama e correu, saltando ao pescoço de Carlos, que ele levantou ao ar. A mais pequenina dos Orleães ria, e Amélia ria com ela. Será sempre Luísa a quebrar o gelo, pensou Levavasseur. A banda tocava indiferente a estas quebras de protocolo, e os vivas da multidão davam prova de que os portugueses se sentiam espectadores privilegiados. Carlos parecia o mais ansioso por acabar com o encontro público. De mão dada com Amélia, fez menção de embarcar o mais rapidamente possível. Os meus pais estão à nossa espera em Lisboa, foi dizendo. As ovações cessaram. Afinal, era só isto? E era. Amélia ainda se virou para acenar em sinal de agradecimento. Os Viva a Duquesa recrudesceram. Carlos não tornou a voltar-se. Odeio cerimónias e protocolos e nunca sei o que dizer a quem não tem nada em comum comigo, disse em tom de gracejo. O apito do guarda soou e o comboio seguiu. O mal murmurou a Chartres. Alguém devia puxar as orelhas ao herdeiro. Faz mais o que gosta do que o que deve. Chartres anuiu com a cabeça. Era cedo. Talvez em Lisboa fosse diferente. Nunca fora tão feliz. Nunca, nunca, nunca. Carlos tinha reentrado na sua vida como se jamais dela tivesse saído. Dava-lhe a mão, fazia-lhe festas no cabelo. E mesmo quando se embrenhava numa conversa com alguém, ia olhando para ela e sorrindo, como quem diz: em breve vamos ser só nós os dois. Será sempre assim? Perguntou a Levavasseur quando ela lhe penteava o cabelo e a ajudava a mudar novamente de vestido. Levavasseur pôs-lhe as mãos nos ombros e, olhando para o espelho que refletia o rosto radiante da princesa, respondeu: os casamentos vão-se construindo com o tempo, mas veja a forma como o seu pai ainda olha para a sua mãe. Quer maior prova de que sim, de que pode ser para sempre? Subitamente, os olhos de Amélia ficaram encobertos. Mademoiselle, sim, princesa. Ontem ouvi uma conversa que não era para mim. Então, para mim também não deve ser, disse Levavasseur. Amélia ignorou-a e continuou. O tio Omal contava ao tio Chartres o mais recente escândalo do meu futuro sogro, o rei Dom Luís. Tem uma amante chamada Rosa Damasceno. Fiquei tão chocada que o nome se colou como um ferro em brasa e não o consegui esquecer. Parece que a exibe pelas ruas da cidade sem vergonha. Levavasseur sentou-se na cama de baixo do beliche, esperando que a sombra lhe escondesse a expressão, e esperou que Amélia prosseguisse. Como é que posso respeitar um homem assim, mesmo sabendo que é rei, ou, sobretudo, por ser rei e pai do meu marido? Levavasseur manteve o silêncio. Que podia dizer? Que era assim com tantos homens? Que as mulheres não tinham outro remédio senão fingir que não sabiam? Que não viam? Conhecia a princesa desde pequenina. Amélia nunca aceitaria uma justificação dessas. Amélia nunca aceitaria uma relação assim. A princesa suspirou. Já sei o que me ia dizer, que esse é o fado de todas as mulheres. Fado é uma palavra portuguesa que já aprendi com a minha professora. Eu sei que é, mas nunca poderia viver com uma mentira dessas. Levavasseur finalmente falou. O casamento do seu sogro com uma criança que nem conhecia não foi um casamento por amor. O seu é completamente diferente e Dom Carlos é de uma outra geração. Já para não falar de que viu bem o sofrimento que o desentendimento entre os pais lhe trouxe. O nosso é um casamento por amor? Estou apaixonada por ele, não vale a pena fingir que não estou. Só o quero ver estar com ele, sentir a mão dele na minha. Mas será que ele me ama a sério? Ou mesmo amando, não sentirá que só é homem se tiver outras mulheres? Levava a sede por sem pé e voltou a segurar na escova. Que pensamentos para uma noiva! Deixe-se disso. Amélia abanou a cabeça com força. Tem toda a razão. Porque será que não consigo aceitar a felicidade? À medida que a vida for desmentindo os seus medos, vai ficar mais confiante. Encorajou-a a sua querida mademoiselle. A culpa é da avó Luísa e de Mercedes, suspirou. Subitamente ouviu dentro de si o comentário do seu querido Omal. Prostitutas que cantam, é essa a moda, a que nem o rei de Portugal resistiu. Que os novos ricos as queiram sustentar, é lá com eles, mas um rei. Que Bertie tenta assassinar a rainha Vitória, com os seus casos escandalosos, compreende-se, porque o homem já não sabe o que mais fazer para matar o tédio, e dava-lhe imenso jeito que o trono de Inglaterra vagasse. Mas Dom Luís e tantos outros vão ser eles a incendiar a monarquia. Bastou-lhe recordar a frase para levar as mãos instintivamente à cara que fervia. Carlos imitava Alberto em tudo, dos casacos, príncipe de Gales, ao gosto pelas caçadas e pela comida. Seria tentado a imitá-lo também na sua vida amorosa? Mordeu o lábio, aquele seu vício que levava a ser repreendia desde miúda, e jurou a si mesmo que não deixaria estas dúvidas estragarem os próximos dias, nem os seguintes. Quando bateram à porta para lhe dizer que Lisboa estava próxima, abraçou a sua dama e pediu-lhe: Vou ser feliz, não vou? Levava a ser, estreitou-a nos braços e garantiu-lhe com toda a segurança de que foi capaz: Vai, minha pequenina Amélia, vai. 2. Estação de Santa Apolónia, 19 de maio de 1886, 17 horas. Luísa, ao colo da ama, apontava excitada às bandeiras que decoravam o agar em que tinham acabado de entrar. É a nossa bandeira, dizia feliz. Carlos sorriu-lhe. A bandeira portuguesa é azul e branca, e a francesa a tricolor, disse-lhe, afagando-lhe os cabelos. Santa Apolónia estava irreconhecível, gracejou Carlos ao ouvido do seu ajudante de campo. A estação tinha sido recuperada e melhorada para o acontecimento, com as bandeiras e as flores a esconderem as pinturas que ficavam por fazer. O comboio estacou e a nuvem de fumo enevoou por momentos a paisagem. Carlos estendeu a mão à Amélia e desafiou-a. Vamos a isto? Amélia assentiu com a cabeça, mas olhou para o pai como quem espera uma autorização. E este disse-lhe com os olhos qualquer coisa como: Amélia, lembra-te de tudo o que te ensinamos e vive o presente. Amélia segurou na mão que o noivo lhe estendia e começou a descer. Mas tropeçou no degrau e aterrou na plataforma com o pé esquerdo, perante um "Ah!" aterrorizado da multidão. A condessa de Paris vociferou para a cunhada: Vais ver que ainda haverá por aí um jornalista a escrever que Amélia entrou em Portugal com o pé errado. Ninguém se livra dessa corja de coscovilheiros intelectuais. Chiquita apertou-lhe o braço com força. Que horror, Isabel! Só tu para te lembrares de uma coisa dessas. Vê lá, mas é se Amélia não fez nenhuma entorse. Mas Amélia parecia nem ter dado por nada e caminhava direita ao encontro dos sogros. Maria Pia era impossível de confundir com qualquer outra das damas da corte. Imponente e mil vezes mais bonita do que em qualquer das fotografias que tinha visto dela no Petit Illustration. O cabelo cor-de-fogo continuava cintilante aos 40 anos de idade E o vestido era magnífico, assim como as joias que pendiam do pescoço, dos braços e dos dedos, como se não houvesse um bocadinho do corpo que pudesse ficar desguarnecido. Atrás dela só podia ser Dom Luís, uma versão mais velha de Carlos. Os caracóis já brancos e raros, o bigode idêntico e o rosado das bochechas a não deixar esconder a sua ascendência germânica. Com a mão de Carlos sob o seu cotovelo, num apoio simbólico, Amélia avançou em direção à sogra para lhe beijar a mão. Mas Maria Pina recusou o gesto e abraçou-a calorosamente. A multidão que se apinhava por todo o lado irrompeu em vivas e Amélia teve a certeza de que a rainha de Portugal era popular, gastasse o que gastasse aos cofres do Estado. Dom Luís aproximara-se e rodeara-a com os braços, olhando-a de cima a baixo, como se a avaliasse. Mas o sorriso final, pensou Amélia, era encorajador. Apostava que se dariam bem, pensou entusiasmada, esquecendo como se industriara a si mesma para não confiar nele nem um bocadinho. Os condes de Paris, o Chartres, o Mal, Montpensier, foram todos descendo e cumprimentando solenemente os reis, e a assistência deu por bem entregue o tempo que tinha gasto em deslocar-se ao extremo oriental da cidade. O espetáculo merecia o esforço. À saída para as carruagens, a praça fronteira cheia de gente, o chefe do protocolo pediu ao duque que esperasse. Sua Alteza, vamos aguardar que os reis saiam também, para que a artilharia de Sacavém faça soar as salvas. 3. Palácio das Necessidades, 20 de maio de 1886, uma hora da madrugada. Se tivesse dito a Carlos que não eram necessárias salvas nem tiros de canhões, tinha-se evitado aquele horrível acidente que deixou dois jovens, mais novos do que eu, sem braços? Que memória terão eles, as suas famílias e o povo português da minha chegada, quando a cerimónia da recepção resultou numa calamidade tão grande? Não queria que me recordassem assim. Tenho medo de que usem esta história contra nós. Percebi-o ao ver os rostos ao longo da estrada que nos trouxe até aqui. Entendi-o quando escutei os comentários dos validos de Carlos, que pareciam genuinamente preocupados com as consequências deste acidente. Mas Carlos esteve tão bem, com uma presença de espírito extraordinária, dirigiu-se logo ao local, deixando-me primeiro na carruagem em segurança. Foi tratar do socorro urgente dos dois soldados e ouvi-o prometer ao comandante que teriam direito a uma subvenção estatal para as suas famílias. O sangue escorria na calçada e os dois jaziam como mortos, pedaços de seus corpos espalhados pelo passeio calcetado. Julguei que tinham morrido, mas Carlos confirmou-me depois que no hospital lhes haviam amputado os dois braços, mas que estavam livres de perigo de vida. 20 anos e sem ambos os braços, tudo para dar as boas-vindas a uma princesa estrangeira. Meu Deus, afasta de mim as profecias da avó Luísa Fernanda. Liberta-me desta crença de que a minha felicidade terá sempre de ser paga com dor e morte. Tudo isto escreveu Amélia. Escreveu no seu caderno preto, no vinho em folha, que a tia Chiquita enfiara à socapa na sua malinha de viagem. Os diários e a tia Chiquita estariam para sempre ligados. Usava-o como confidente nesta primeira noite em Portugal. Mas, por enquanto, este palácio das necessidades ainda tinha o sabor de sua casa. Sabia que Phil podia entrar no seu quarto a qualquer momento, que levava a ser dormia ao lado, Helena e Isabel mais à frente no corredor, os pais e os tios espalhados pelos restantes quartos. Quando, daqui a uns dias, fosse só ela e Carlos, e todos estes estranhos de nomes tão difíceis de pronunciar, este diário preto tornar-se-ia o único amigo que ficava. Despiou roupão quando bateram à porta. Assustada, tentou um entre num português tremido, mas o intruso nem esperou por uma autorização. Abriu-a com um ar decidido. Carlos, conseguindo escapar à apertada vigilância, entrou-lhe no quarto, ainda fardado, com o um indicador sobre a boca, pedindo-lhe segredo. Este seria o seu segredo. Aproximando-se dela e sem hesitações, beijou-a. Um beijo na boca, um beijo quente e decidido, que a princípio a aterrorizou, mas aos bocadinhos a levou a derreter-se nos seus braços, completamente esquecida do tempo e do espaço. Carlos, vá-se embora, murmurou, numa voz que não reconhecia. Carlos beijou-a na testa e respondeu, bem-humorado, nem sabe com que dificuldade, mas vou. Acordou com uma dor de garganta terrível e levava-se a correu a chamar o médico. O doutor Mussi viera o mais rapidamente que conseguira e, depois de lhe ter visto a garganta e tirado a febre, sentou-se calmamente numa cadeira de assento de palha ao lado da cama de Amélia. Uma cama de madeira de pau santo, coberta por um dossel de veludo vermelho real, num quarto de paredes forradas a seda com cornucópias douradas que refletiam a luz do sol que brilhava lá fora. Consolava-a tanto que estivesse ali, mas Mussi refilava com os agradecimentos. Trouxe-a ao mundo em Inglaterra. Tomei conta de si todos estes anos em França. E agora deixava-a vir para Portugal sem mim? Dizia divertido, baixo, gordinho e com a mesma cara de sempre, como se tivesse tomado alguma poção anti-envelhecimento. Mas, doutor, não posso ficar doente nas vésperas do meu casamento, com tantos compromissos e gente para conhecer. Não me pode obrigar a ficar na cama enquanto chegam reis e príncipes de todo o mundo. O que é que Sua Alteza prefere? Faltar aos compromissos de hoje ou faltar ao altar? Perguntou-lhe. É que se não fica quietinha e resguardada, amanhã pode estar pior. E no sábado não se casa. E aí sim, aí é complicado uma noiva faltar ao seu próprio casamento. Levava a Sarre, a mãe e Helena acenavam que sim com a cabeça. Amélia suspirou. Helena sossegou-a. Mana, são só acontecimentos protocolares. E as famílias Orleães e Bragança chegam para os entreter a todos. Quanto ao Jorge, tomo eu conta dele, embora ele fale de ti com uma voz que me faz desconfiar que se Carlos não tivesse chegado primeiro. Amélia riu, com a ideia de que o neto da Rainha Vitória, que vinha ao seu casamento em representação da família real inglesa, estivesse apaixonado por ela. Mas nem teve tempo de dizer nada, porque a condessa de Paris já tinha arrastado Helena para fora do quarto por entre ameaças. A menina está a ficar tão espivitadinha que daqui a pouco a mando para o quarto de brinquedos com Luísa. O doutor Mussi deu uma gargalhada franca. A princesa Helena só tem 15 anos, mas garanto-lhe que vai virar a cabeça aos seus convidados todos, Sua Alteza. Amélia suspirou. Bem me dava jeito ter esta capacidade de brincar e rir com as coisas, como as minhas irmãs têm. Mussi beijou-lhe a mão. Tem todas as qualidades, princesa. Só precisa de acreditar que vai tudo correr bem. Amélia sentiu o impulso de morder o lábio, mas resistiu. Sabia bem que a partir de agora seria cada vez menos parecida com as irmãs, que continuavam livres. Agora havia o dever acima de tudo, o desejo de honrar os seus antepassados, o seu país de nascença e o país que agora a adotava, de honrar, antes de mais, o seu pai.